Bem-vindos a mais um podcast da Juventude em Movimento. Eu sou o Lucas e no episódio de hoje falaremos sobre relatos sobrenaturais. Eu sou a Gabriela, meu Deus! Eu sou o Igor e nem sempre a vitória tem sabor de mel. Eu sou o Gabriel e não fique perplexo, Jesus te ama. Bom, e você que está chegando agora, nós somos a Juventude da Catedral Metodista de Petrópolis. Somos aqui jovens e adolescentes e nós vamos aproveitar esse tempo para falar sobre coisas interessantes. E você que está chegando agora, não deixe de assinar o nosso feed, seguir a gente nas plataformas, seja você ouvinte de podcast no Spotify, no Deezer, Apple Music ou qualquer aplicativo que você goste de ouvir podcast. Também não deixe de seguir a gente nas nossas mídias sociais, no Instagram Juventude Mosaico com K ou grit.cmp, grit com dois T's. Juventude em Movimento. Bom, e para aquele momento clássico nosso, que a gente vai criar como uma rotina, o momento das nossas indicações. O que vocês têm para indicar para a nossa galera? Gabi, começando por você. Eu vou indicar minha série favorita, série do coração. Série que ganhou todo meu coração inteirinho. Anne with an E. Quem não assistiu, pelo amor de Deus. Eu vou indicar um livro que, na verdade, são vários livros. Ele é uma coletânea. São as Crônicas de Nárnia. Cara, se você nunca leu, leia. É algo que me faz sentir a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Foi algo que me edificou de várias maneiras diferentes. Se você não leu ainda, vai e lê. Eu deixo uma pregação do Brunão do Morada, que chama Tempo de Mesa, que ela fala justamente sobre a importância da comunhão com Deus e de um tempo de qualidade com pessoas debaixo do mesmo propósito. Legal. Eu quero indicar uma música, ela saiu acho que tem uma semana, da Hilson, chama-se Awake My Soul. Ela é uma versão acústica, cara, o vídeo é sensacional, é coisa linda. Tô viciado nessa música e fica aí como indicação musical pra galera. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no. Em Movimento. Bom, e a gente está começando hoje uma série de episódios falando sobre relatos sobrenaturais, de como cada um de nós tivemos um despertamento para a nossa fé. E todo episódio vão ter pessoas novas aqui para falar sobre os nossos casos de aproximação com o Evangelho. E eu quero dar a oportunidade da galera aqui hoje contar a sua experiência com Deus. Vou começar com você, Igor. Conta pra gente como é que foi aquele seu momento do seu chamado, como era a sua infância, a sua adolescência, até os dias de hoje. Vai lá. Show. Eu cresci e nasci praticamente dentro da igreja metodista já, né? E eu cresci muito com meus pais, porque eles trabalhavam, sempre trabalharam muito na igreja, como liderança de criança, de jovens, de adolescentes, noivos e casados. À medida então, que vocês estão envelhecendo, eles estão acompanhando, né? Vão ajudando. Então, eu sempre andei muito com eles. E eu sempre trabalhei muito, porque meus pais sempre trabalharam muito com teatro, com decoração. E já virei, ainda mais na época de Natal, já virei aniversário meu fazendo decoração da igreja. Já usei roupa de fantoche, porque sujou e não tinha outra. Quando cabia, ainda muito tempo atrás. Então, na época, quando eu era criança, eu não entendi o porquê servir a igreja. Pensava, mãe, quero ir pra casa, quero dormir, quero acordar cedo pra ver desenho. E tem que estar aqui na igreja fazendo decoração, tipo, pra que decorar a igreja? Vai ter que tirar daqui a pouco. E eu nunca entendi o porquê. E minha mãe disse, não, você vai ajudar que um dia... Que negócio de mãe, um dia você aprende o porquê. E eu nunca entendi como, né? E a gente foi crescendo, vivendo isso tudo, trabalhando, lendo a palavra, acreditando na palavra, mas mais por tabela do que por convicção. Ah, já que eu tô na igreja, vou continuar e vamos ver que bicho vai dar, né? Até que um dia, quando eu comecei a fazer aula de violão, que meu pai comprou um violão pra minha irmã, mas eu acabei catando e falei, não, pô, pera aí, eu vou tentar também. E eu comecei a fazer aula, comecei a tentar tocar, sair, sabia sempre as mesmas músicas, toda rodinha era a mesma música que tocava. E numa época a gente teve um ministério de visita aqui na igreja. Quando a gente passou por uma crise no ministério jovem, muita gente saiu. E a gente começou, não, a gente tem que buscar esse pessoal. E a gente começou indo, só que não tinha ninguém pra tocar violão na época. E eu lembro que a gente fez um evento que tinha aqui do pessoal do Ministério de Arte, né, do Teatro e Dança da Igreja, e a gente ficou fazendo uma peça, acho que era Três Acusadores agora, não lembro certo o nome da peça. E a gente foi sair, acho que 3 horas da manhã, e chegou o pastor, que estava agora pastor, né, o Kleber, falou, Igor, você toca violão? Eu falei, ah, sei 3 músicas. Eu falei, beleza, tu vai tocar no culto amanhã. Eu falei, cara, como assim? Não, porque eu já tive tu tocando no Ministério de Visita, e não tem ninguém pra tocar, e tu vai tocar amanhã 10h30. Falei, cara, mas não sei nada. Tipo, toca as 3 e vambora. E ali, tipo, um violãozinho de nylon, tocando tudo errado com a cifra, e ainda mesmo assim, errando, eu comecei a tocar violão, eu comecei a sentir uma coisa diferente por aqui. Falei, cara, o que que tá acontecendo? Que sensação é essa, né, de estar servindo dessa forma? E continuei, fui crescendo. E abri uma... Comecei a tocar no culto de terça-feira com o violão desligado. Na época, o pessoal que tocava com a gente sempre apoiando, o Marquinhos, que era o guitarrista, né? O pessoal, o Daniel do baixo. Ele falou, não, Igor, vambora, continua, vai com o violão desligado, tu perdeu o medo, depois vai aumentando o volume uns pouquinhos. Até que abriu uma igreja nova no Cimério, na época no Vital, não tinha ninguém pra tocar. Eu tava falando com Deus, ah, Deus, se for pra me continuar nisso, então que alguém me chama pra ir pra lá, porque eu não tava querendo me oferecer, porque eu também não sabia nada. Não, mas eu queria daquele passo a dia, não, eu quero firmar um compromisso, eu quero continuar no ministério, mas eu também não quero que essa decisão venha de mim. Aí você quer sempre tirar a tua culpa, né? Não, foi Deus que mandou. Deixa eu confirmar, se alguém me chamar é confirmação. Aí a pastora responsável na época falou, Igor, você toca violão, né? Eu falei, ah, sei um pouquinho. Falei, ah, a gente tá precisando de gente pra tocar, a gente tá começando. Você quer ir pra lá? É perto da sua casa e tá todo mundo começando. Eu falei, ah, beleza, tipo, Deus confirmou, não tem por que reclamar, né? E quando a gente começou, era muito diferente essa dinâmica, né, de você realmente ter um compromisso com as coisas de Deus na igreja. Não mais viver na aba dos meus pais, sabe, não, eles estão indo, eu tenho que ir, mas não, agora é o meu ministério, agora é o meu chamado, né, de realmente começar a viver o nosso propósito com Deus. E ali a gente foi começando, aprendendo, tendo dificuldade, errando em um culto. Aí acabava o culto, falei, nossa, vou parar de tocar, tá horrível. Nossa, errei tudo, errei música de 3 acordes. Aí quando botava pra tocar Cláudio Claro, que era 10 acordes diferentes, era tudo sol, piorava o negócio. E ali, desde que foi, continua. E a igreja foi crescendo, e começou a ter um evento aqui na igreja chamado Renove, e minha mãe foi chamada pra fazer decoração da igreja. E como a gente sempre trabalhou com minha mãe de decoração, a gente foi indo junto com ela. E uma coisa que mais assustava a gente é que a gente tinha um tempo curto pra fazer as coisas. Era uma correria. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Sem tempo. Sem tempo pra nada. De terminar uma decoração, já tinha um outro evento, já terminava fazendo outro e não parava por nada. E quando eu chego na sala, tá tudo vazio, minha mãe sentada numa cadeira olhando pro nada. Eu falei, mãe, a gente tem que correr. Ela falou assim, correr pra quê? Eu falei, mãe, a gente tem que fazer decoração. Falei, mas você sabe o que é pra fazer? Eu falei, é por isso que você tá aqui. Pra falar pra gente o que tem que fazer. Né? E ela falou, não, eu não tô decorando a minha casa. Eu falei, é, como assim? E é ali que eu comecei a entender o propósito que Deus começou a me ministrar na minha infância. Ela chegou assim, Igor, a gente tá decorando pra Deus. Tudo isso a gente tá fazendo pro motivo pra Deus. Então se eu vou decorar a casa de alguém, eu não vou decorar do meu gosto. Eu não vou chegar na casa da Gabi e sair tacando tudo de Star Wars, sendo que é aquilo que eu queria fazer na minha casa. Se é a casa dela, eu vou perguntar o que ela gosta, o que ela quer na casa dela, quais são as coisas que ela quer colocar de decoração. E com Deus é a mesma coisa. Se a gente está servindo na igreja, eu tenho que perguntar para Deus o que Ele quer que eu coloque. E é ali que eu comecei a entender o propósito do chamado do Ministério de Louvor. Eu cresci nesse meio, só que para mim o louvor na época era decoração. E ali eu fui aprendendo a importância de servir a Deus. E aí que eu fui entendendo o que era a tribo de Levi. Que eles não eram exclusivos pelo louvor, mas por cuidar da casa de Deus eles eram dignos de adorar. Era o caminho inverso. E aí quando a gente começando a montar a tenda e Deus falando, na época eu fazia engenharia mecatrônica. E fazia bomba, né? Então, né? Aquele negócio assim que deixa em off, né? Mas foi encomenda aí, quem sabe. Aí eu fiquei muito em dúvida por Deus, justamente de querer fazer faculdade, mas de ter o chamado, de querer me aprofundar. E Deus falou assim, cara, eu não te chamei pra trabalhar com máquina, eu te chamei pra trabalhar com homens. E eu falei assim, caraca, e agora? O negócio estreitou. Tem. Exato. Eu tranquei a faculdade, fiquei um tempo sem saber o que fazer, orando. E Deus deu a direção de voltar a estudar música e de começar a fazer psicologia, né? Bom que é bem parecido com mecatrônica, tudo, né? Igual, tudo igual. Mais fácil, às vezes, programar um computador do que programar uma pessoa, né? E Deus ali foi começando a tratar, e lá atrás ele foi me mostrando, né, que o tempo que eu tive que passar aprendendo as coisas de decoração, na verdade, estava aprendendo a cuidar da casa, estava aprendendo a adorar a Deus com tudo que eu fazia. E uma coisa que hoje em dia eu tinha muita dificuldade é de falar sem um violão. Acho que é a primeira vez que eu preguei, eu entrei em crise de não saber o que fazer com a mão, porque eu não tinha um violão ali pra apoiar, não tinha o que tocar, era só o microfone, começando a suar, tremer. Falei, Deus, eu preciso do violão. E Deus, não, você não precisa. Não é o instrumento, não é o ministério, mas é aquilo que eu tô fazendo através de você que faz a diferença. E ali eu fui aprendendo justamente essa diferença de quando era criança, eu me alimentava como criança. Eu buscava coisas de criança, eu via na EBD, eu tinha a papinha espiritual. Mas conforme Deus... Não, você já cresceu, então agora eu tenho esse alimento pra você. Agora começa a te colocar essa responsabilidade. E quando Ele te chama pra fazer alguma coisa, Ele vai te capacitando. Que nem eu falo com o pessoal, eu não sei fazer decoração. Eu até não gosto de fazer decoração. E ali, a galera que sempre te chama já tá recebendo esse recado. Não, filho da Marta. Porque se ele for a Marta, vai dar certo. E uma coisa que eu falo com todo mundo antes de decoração, cara, já perguntou pra Deus o que Ele quer fazer? Porque se a gente não entender, acho que pra todo ministério, tudo, se é pra Ele, a gente tem que saber o que Ele quer com aquilo. Então, se eu tô tocando, por que eu tô tocando? Por que eu tô no altar? Se eu tô fazendo um podcast, qual o objetivo disso? É só pra aparecer na mídia? Ou porque eu entendo que Deus tem um propósito também nisso? E eu acho que a experiência mais incrível que eu tive com Deus, que pra mim foi um divisor, foi na época ainda, tava até fazendo aula com o Lucas ainda, porque ele era meu vizinho, foi meu primeiro professor de violão, e uma vez eu tava no meu quarto, tocando violão, estudando. Eu falei, cara, não sei, não sabia que era secreto, não sabia nada disso. E com uma coisa de criança, eu falei, Deus, senta aqui do meu lado, vamos tocar violão junto. E falei por falar. E eu tô tocando um violão ali e comecei a chorar sem saber o porquê. E quando eu olho pro lado, tipo, a cama tá funda. E eu fiquei assustado, tipo, o que que tá acontecendo? Quem tá aqui? É. E essas coisas, ah, você não me chamou pra tocar violão contigo, eu tô aqui. E ali foi uma confirmação que eu tive do meu chamado, assim. Falei, cara, se eu tô vendo isso é porque tem alguma coisa nisso, sabe? E a cada ano que passa eu sinto mais essa confirmação de Deus. Eu acho que todo o tempo, tudo aquilo que você vive na igreja tem um propósito, tem um porquê. Nada em vão. As coisas que eu aprendi em mecatrônica eu uso muito em decoração, por incrível que pareça. É um MacGyver, né? A gente aprende que um canivete e fita isolante resolve tudo. Se não resolve é porque é com WD, né? E eu aprendi, né, que a adoração não é só você tocar, mas é um estilo de vida. É o montar e desmontar a tua tenda todo dia e viver o secreto, se preparar pra viver fora, sabe? Juventude em movimento. Eu nasci num lar cristão. Os meus avós eram pastores, os meus tios eram pastores, os meus primos acabaram virando líder de jovens agora, porque são um pouco mais velhos que eu. E eu nasci nesse lar assim, e o meu pai era... Ele destoava, né? Vocês conhecem meu pai, ele é muito doido, assim. Ele zoa todo mundo, ele destoava completamente. Mas ele tava fazendo teologia quando eu era menor. E nessa época eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. A gente tava congregando na Metodista Wesleyana, ali perto da praça de skate. E o meu avô começou a ficar muito doente. Ele era pastor, presidente de uma Assembleia de Deus, pra vocês terem noção. Ele começou a ficar muito doente e o pessoal da congregação foi lá na casa do meu avô e meu pai recebeu eles. E eles olharam pro meu pai e eles falaram, é esse cara. E eles chamaram meu pai. Eles chamaram meu pai pra assumir o pastoreio lá dessa Assembleia de Deus e fomos nós, a família toda. Imagina o seu pai pastor da Assembleia. Pois é, era uma Assembleia tradicional mesmo, assim, não usava calça, era assim, desse jeito. E aí o meu pai, né, quem conhece meu pai, sabe o que é isso. A gente chegou e as coisas começaram a acontecer e começou uma nova fase da minha vida, da vida do Lucas também. Só que eu sei que foi uma fase necessária, mas eu não sei se foi uma fase muito boa pra gente. Porque na minha igreja, era uma igreja pequena, não tinha criança. Tinha criança mais nova que eu e mais velha que eu. Então nunca tinha amigo pra mim. Eu nunca tinha amigo crente. Eu era sempre excluída, porque ou eu era aquela pessoa grandona no meio da turma pequenininha, naquela foto. Ou então eu era a pirralhinha que os adolescentes não queriam andar junto. Hello darkness, my old friend. Eu ainda era filha do pastor, então me achavam mó metida. Enfim, começou essa fase e aí foi indo 10, 11, 12 anos. E essa é a fase assim, que a gente quer fazer besteira, né? Quer fazer merda. O meu pai, ele começou a ter uma conversa, assim, lá com o pessoal, com a minha mãe. Ele viu que era o tempo de sair do pastoreio daquela igreja. A gente se afastou e começou a procurar uma igreja para congregar. Isso foi uma coisa inédita na minha vida. A gente nunca tinha procurado uma igreja para congregar. A gente foi visitando igrejas e a gente passou na frente da Catedral Metodista, achou a igreja bonita. Não sabia do que se tratava, mas a gente entrou. E a gente ficou congregando aqui 1 ano, sem ninguém nem saber o nosso nome, quando eu vi um anúncio que ia ter o primeiro retiro do GRIT, o Valente. Quem conhece aí, quem é raiz junto comigo, né? No Valente, 5 anos atrás. Eu vim nesse retiro, eu e minha prima, e lá eu tive uma experiência com o Senhor muito absurda. Eu nunca tinha sentido o Espírito Santo, mas num culto, eu lembro até qual foi, era o domingo de manhã. Todo mundo com sono, dormindo e você acordada. Todo mundo com sono, mas a palavra foi sensacional, foi muito engraçada, muito pra cima. A gente foi lá pra frente. Eu lembro que eu ajoelhei no altar, porque o pastor tinha mandado todo mundo ajoelhar, e tava todo mundo ajoelhado. Sabia nem o que tava fazendo, né? É, eu tava esperando ele terminar, assim, o apelo. E aí eu comecei a sentir o meu peito ficando quente, muito quente, muito quente. Eu apertei, assim, o meu rosto. Eu tava com a blusa emprestada da minha amiga, tava de rímel. E eu apertando o meu rosto sem pensar em nada. Quando o pastor mandou a gente levantar, parecia que tinha passado 5 minutos, já tinha passado meia hora. Tava chamando a gente pro almoço. Eu olhava pra manga da minha blusa emprestada, toda preta de rímel. Naquele momento, eu conheci o Espírito Santo. Eu tive uma experiência com o Senhor. E eu comecei a falar pros meus amigos Jesus. Agora eu sabia que Jesus era real. Agora eu não queria mais nada, eu queria Jesus. Eu falava pra todo mundo, eu comecei a trazer todo mundo pra igreja. A líder dos adolescentes da época, a Isabela, raiz também, ela falou pra mim que em uma época eu era que trazia todo mundo, porque era a época da integração e a gente saía da escola, era no mesmo dia que eu tinha aula à tarde, vinham uns 5 amigos meus aqui, a gente sentava e ficava todo mundo tipo uma célula, né, quem lembra aí. Aí, beleza, isso estava bom pra mim e depois que a gente tem a experiência com o Espírito Santo, né, a gente fica lá em cima, a gente fica animado, mas não cultiva e vai baixando. E pra mim isso foi o que eu precisava, tipo assim, conheci o Espírito Santo, pra mim já deu, posso ir pra casa, posso dormir feliz, já sei que ele é real, vou pro céu. E eu não cultivei mais isso, então isso foi naturalmente se perdendo. Só que um dia eu tava no Twitter e aí eu vi um tweet de uma garota falando assim, fala que é crente, fala de Jesus, mas não lê a Bíblia e não ora. Olha aí, ó, Twitter. E eu me senti muito, muito, muito desafiada. Eu pensei, meu Deus do céu, ela não tá falando comigo. Não. ela não tá falando comigo, ela me abençoa. É, eu sou crente de verdade. Eu pensei assim mesmo, eu sou crente de verdade. Aí eu fui na internet no mesmo dia, comecei a pesquisar Bíblia pra todo lado, promoção de Bíblia. Falei com a minha mãe que ia comprar uma Bíblia, usei minha mesada. Eu comprei uma Bíblia de R$80 de estudo, com capa de couro, todo esse negócio. A minha mãe achou até que eu tava apaixonada por um varão. Eu lembro na época que ela comentou isso comigo. E aí eu peguei aquela Bíblia, eu arrumei um grupo de amigos meus que estavam querendo estudar a Bíblia, conversar sobre a Bíblia. Eles baixaram um cronograma que começava do Novo Testamento, depois voltava para o Antigo Testamento. Aí começava o dia 1º de janeiro, e isso era em dezembro, que eu comprei a Bíblia, fiz todo esse negócio. Eu falei, vou começar junto com todo mundo, vou fazer. E eu tava de férias nessa época. Eu lembro que eu tava indo do 1º pro 2º ano. Eram 4 capítulos por dia. E o dia que eu saí, eu tinha que ler 8. Aí eu comecei a passar minhas férias inteiras lendo a minha Bíblia. E eu, desde o início, eu lia e marcava. E aí eu terminava de ler os 4 capítulos, eu voltava e eu ficava relendo até gravar o que eu tinha marcado. Então foi o período das minhas férias que eu mais me aprofundei com Jesus. E eu nem percebi isso até voltar, porque eu só conseguia falar de Jesus. E eu chegava com os meus amigos, assim, todo mundo falando das férias, e eu só falava de Jesus o tempo todo. Foi quando eu percebi que eu não tinha tido intimidade com Jesus até agora. Aí eu tive minha... Eu acho que foi minha primeira experiência com Jesus mesmo. Ali tudo mudou pra mim. Em alguns meses só, eu não tava indo na célula porque não dava pra mim. Pra vocês verem, eu não tava indo na célula. E a Isabela me chamou e multiplicou comigo. Eu nunca nem tinha orado em público. Eu lembro que eu fui numa célula em que pediram pra eu orar e eu era extremamente tímida. Eu ficava até com falta de ar. E a Isabela mandou eu orar. Eu comecei a chorar muito, copiosamente. Nossa, eu me afogava de tanto chorar. Nervosa, completamente nervosa. Povo, nossa, como essa menina é santa, né? Caraca, ela chora orando. Vai montar o coque aí na hora. Já. Não, eles ficaram olhando assim pra mim. Teve uma menina até que ficou falando comigo, eu fiquei até com raiva dela. Que ela ficou falando comigo um monte de coisa, assim, ai, muito sensível. Eu não sou sensível assim, não. Fiquei morrendo de raiva, eu tô cheia de vergonha. E do nada, assim, eu tava discipulando pessoas, tava falando na célula. E aí depois começou, eu comecei a participar da mesa do GRIT, eu fui chamada pra ser tesoureira. Eu também nunca fui de exatos, nunca fui boa em matemática, mas eu senti uma unção do Senhor com dinheiro na minha vida que nunca Amém. Mais saiu. Amém, recebam! Pois é, ali começou um negócio que não parou nunca mais. É, eu acho que faz 2 ou 3 anos desde que isso aconteceu, né? Tá indo pro 4º ano agora. E as coisas só vão se aprofundando com o Senhor. Eu já tinha recebido várias outras palavras sobre meu chamado. Todo mundo queria saber chamado. Eu não sabia o que era isso. Estava recebendo palavras e essas coisas. E depois Jesus foi falando mais comigo sobre quem eu sou e como isso era importante para mim. Uma experiência que eu tive com o Senhor que mudou totalmente, tanto nisso de faculdade, tanto no que eu procuro, assim, nos meus sonhos, mudou tudo na minha vida e aconteceu há pouquíssimo tempo. Eu tava no meu quarto e eu tava lendo, eu tava orando, tava fazendo alguma coisa, sei lá, e eu comecei a sentir muito forte no meu coração, como se alguma coisa quisesse sair de dentro de mim. E eu não sabia como é que isso quer sair de dentro de mim. Eu tenho que começar a falar, eu tenho que começar a chorar, a escrever, a desenhar. Eu só sabia que aquilo queria sair de dentro de mim. E eu comecei a fazer de tudo um pouco. Eu fui começar a desenhar, saiu uma bosta. Aí eu fui comecei a escrever e aí não era nada com nada, assim. Aí eu comecei a ler, eu comecei a falar e nada funcionava. E eu perguntava, Senhor, como é que isso quer sair de dentro de mim? Como é que isso vai sair de dentro de mim? E Jesus começou a falar no meu coração. Na época eu tava lendo O Peso da Glória, do C.S. Lewis. E no prólogo, não é ele que escreve, é um cara falando sobre ele, sobre os últimos momentos da vida dele. No prólogo, esse cara que escreve, eu não lembro o nome dele, ele tá falando sobre a vida do C.S. Lewis. E aí ele começa a falar de como C.S. Lewis era uma pessoa extremamente inteligente. Uma pessoa extremamente inteligente que tinha uma arrogância extremamente grande também. E quando ele não era cristão, essa inteligência dele girava em torno dele mesmo. Ele ficava ali naquele círculo em volta dele, correndo, e ele era só mais uma pessoa inteligente no mundo. E Deus estava falando nessa época muito comigo a respeito de personalidade, de Deus ter criado a gente para um lugar específico no mundo, que se todos nós ouvíssemos de Deus qual é a nossa parte, esse mundo não ia ter mais falhas, não ia ter mais erros. E eu queria saber qual era a minha parte também. E aí Deus começou a falar comigo através desse pedaço específico, desse livro, do prólogo, que não tem nada a ver. Deus começou a falar pra mim que se eu me voltasse pra quem ele me criou pra ser, ele me daria a minha Nárnia. Era isso que queria sair de dentro de mim. Juventude em movimento. Bom, eu contando a minha história, assim, também acho que como todos aqui que estão trocando ideia hoje, nascido e criado na igreja, né? Então, chega algum momento na nossa vida que se você não tem a sua própria experiência com Deus, aquilo torna a igreja um lugar muito chato para você, né? E eu com 9 anos de idade, eu comecei... Meu pai sempre teve um sonho de aprender a tocar violão. Eu acho que, como ele não conseguiu na época, ele transferiu isso para mim. Aí me deu um violão e tal. E aí me botou na aula de violão, mas eu não gostava, sabe? Era uma parada assim, tipo, eu acho chato. Quando você é criança, você aprender um instrumento, por exemplo, um violão, dói o seu dedo, até você ter calo na mão, assim, uma coisa que pra criança é muito difícil, né? E na época, eu era uma criança meio, não vou dizer que eu era problemático, mas eu era meio brigão, sabe? Eu tinha uma fase meio brigão, assim. E acho que quando eu tinha, mais ou menos nessa idade, eu arrumei uma briga na saída da igreja, cara. E eu bati num menino aqui da igreja, assim. E a partir daí, o pastor, na época... Não, vocês não conhecem. Ele não tá mais aqui, não, que ele faleceu nem nada, não. Ficou tudo bem com ele depois da briga, mas ele se mudou só. Mas hoje a gente se fala normalmente, foi coisa de criança. E aí, o pastor, na época, ele chamou os meus pais aqui para falar sobre a situação, é claro, mas para convidar os meus pais para serem os líderes dos pré-adolescentes, né? A gente quer começar um trabalho aqui. Eu acho que ele tava dizendo assim, ó, seu filho é o mais problemático e a gente quer que você ajude a gente também, porque vocês devem ter experiência, sei lá, o que passou na cabeça dele, né? E a gente começou a reunir toda a galera que tinha entre 10 a 12 anos e a gente fez meus pais fizeram um retiro chamado Santidade Não Tem Idade. Até aquele momento, o Igor participou, se eu tinha 10 anos, o Igor tinha 6, era novinho, né? Foi uma parada muito bizarra, né? Porque, realmente, santidade não tem idade, né? Deus, Jesus, ele fala, deixai vir as minhas crianças, né? Porque delas é o reino dos céus. E foi mais ou menos isso que foi a ideia do retiro. Tipo, você não tem idade para você ter uma experiência com Deus. Não precisa, ninguém precisa falar que só dá para ter uma experiência com Deus depois dos seus 15, seus 18 anos e tal. E naquele, eu lembro daquele retiro, foi um retiro que a gente teve muito pouco horário livre, né? Se eu parar para ver, pô... A gente era criança, né? A gente era pra ter tempo pra jogar bola, tempo pra ir na piscina e tal. Não, mas era, cara, era ministração o tempo todo. Eu lembro que desde o primeiro, da primeira ministração até a última, era a galera chorando, sendo batizada com o Espírito Santo, crianças, sabe? E eles fizeram uma dinâmica que era como se a gente estivesse tendo um encontro real. A gente estava, na verdade, né? Mas simulando, eles pegaram uns lençóis assim, um pano, jogava sobre a gente assim, para Deus esconder a gente de todo o mal da geração, mas também para Deus cobrir a gente com o poder dele. Daquele momento assim, foi a primeira vez que eu senti um negócio diferente, sabe aquela vez, aquela coisa que o teu coração ele dá aquela estremecida? É um misto de sentimentos assim, você sente no seu espírito, mas você sente também no seu físico, você fica tremendo, você fica arrepiado, mas você sente uma coisa muito boa, não tem como você explicar uma coisa assim, né? Mas eu lembro que quando acabou aquele retiro, todo mundo sexta série, a gente vinha, antes da escola, a gente vinha aqui na igreja, orava e ia pra escola. E Deus começou a levantar a gente, cada um dentro da... Nós éramos pessoas muito diferentes, eu e a galera, cada um ia pra um lado. Tinha gente que gostava de pregar. Deus começou a tocar muito em mim, falando, cara, esse sonho que eu tenho não é só um propósito pro seu pai, que ele queria tocar violão, ele não conseguiu tocar e transferiu pra você. Não, eu tenho um chamado. A partir dali, tipo, eu fiquei 2 anos estudando violão, não rendi nada, porque não ensaiava nem nada. Depois que eu comecei, cara, tipo, em 2 meses eu tava tocando na igreja e as coisas começaram a acontecer. E aí, assim, na minha caminhada com Deus, eu fui tendo algumas experiências com Deus que foram marcantes, né? Depois dessa experiência, com 15 anos, eu tive uma outra experiência num acampamento nosso, numa bi-regional, onde todo mundo tava, sabe assim, passou aquela sensação, aquela coisa boa da primeira experiência com Deus, onde seu amor começou a esfriar de novo, onde as coisas começaram a voltar ao normal, mas que na verdade não era para ser o normal, né? Era para ser o anormal. E a gente estava todo mundo afastado, desanimado, mas mais ou menos a mesma galera que foi nesse retiro, cinco anos depois nós fomos para outro retiro, e lá Deus chegou e surpreendeu a gente, mostrou o que Ele queria fazer através da gente, coisas novas, né? Quando a gente voltou do retiro, só para a galera ter uma noção, a nossa turma, a gente sempre estudou aqui na escola da nossa igreja, no Metodista. No primeiro ano, nós éramos 40 alunos, 6 eram cristãos. No terceiro ano, se formaram 27 e 22 eram crentes. Tipo, a maior parte da nossa turma a gente conseguiu ganhar para Cristo, assim, fruto das nossas experiências com Deus. Mas o tempo vai passando, tipo, parece que a gente sempre fica precisando de experiências com Deus, né? Tipo, passou um acampamento, depois, 2 meses depois, tá todo mundo na mesma. Sabe, se você não mantém aquilo, foi quando eu comecei a conhecer a visão das células, sabe? Onde eu comecei a me relacionar com pessoas, assim, que tinham o mesmo propósito, a mesma vontade que eu, de estar ali na igreja, de falar sobre Deus e tal, de se relacionar, né? Discipulado, ele é relacionamento. E aí, a partir daí, assim, toda a minha inconstância parece que ela foi diminuindo, sabe? Porque eu tava todo, assim, pelo menos 3 vezes na semana eu tava com a galera da cela. Tipo, hoje é difícil você encontrar a galera da cela sempre, né? Porque a nossa vida é corrida. Mas quando eu era mais novo eu conseguia, tipo, a cela é quinta, mas na terça-feira a gente, sei lá, ia jogar bola. Tinha futebol depois do culto. Aí na quinta tinha cela, aí sábado tinha culto. Então você tá próximo da galera por muito tempo. E aquilo foi uma coisa que mudou muito a minha vida. E foi uma coisa que Deus usou, assim, primeiro, de uma experiência com Deus quando era novo, para mostrar o que Ele tinha para mim na área do louvor, e depois, agora, um pouco mais velho, mostrar o que Ele tinha para mim relacionado à área de discipulado, de caminhar com pessoas, de aconselhar. E todas as coisas que eu passei na minha vida me levaram a poder aconselhar diversas pessoas. Tipo, uma parada que, se eu pudesse hoje, você disse que saiu, largou a mecatrônica para fazer psicologia. Eu acho que hoje eu faria também alguma coisa relacionada a isso, porque eu gosto de sentar, de ouvir pessoas, de aconselhar. E é incrível, cara, o que Deus faz. Assim, teve uma vez que eu passei por uma decepção amorosa que eu falei assim, cara, acabou. Eu acho que depois dessa eu não sei mais o que eu faço. Quando eu terminei de passar, eu falei, caraca, aconteceu. Graças a Deus, Deus me ajudou a superar. Veio um jovem para eu aconselhar, que, cara, parecia que ele tava vivendo a minha vida. Tipo, eu falei, eu tô tendo um déjà vu, tá ligado? E Deus tem me dado a oportunidade de poder aconselhar algumas pessoas que passaram por coisas que eu já passei. Então, assim, a minha caminhada com Deus, ela teve uma experiência muito forte quando eu era adolescente, novinho. Isso sempre me deixou muito ciente do que Deus tinha para minha vida na área da adoração. E agora, mais recente, me trazendo também mais para perto do que Ele tem de propósito de aconselhamento, de cuidado, de vivência, de discipulado na vida de outras pessoas. Juventude em movimento. A minha experiência é um pouco parecida com a do Lucas. Quando era bem novo, eu tive algumas experiências com 9 para 10 anos, assim. Eu fui batizado e fui num retiro, sabe? Eu tive uma experiência incrível com o Espírito Santo. Aquilo, não sei, quebrou barreiras pra mim, porque eu mesmo não me via como digno, nem, sei lá, hábil pra passar por algo como aquilo. Senti a presença do Espírito Santo como eu senti naquele retiro. Mas, como a maioria das pessoas também relatou aqui, às vezes a chama ela vai diminuindo e diminuindo e a gente deixa ela quase apagar. E isso foi rolando, rolando, rolando, e quando eu tinha de uns 12 para 13 anos eu comecei a ir em uma igreja, e essa igreja ela não tinha guitarrista, na época eu tocava guitarra e eu comecei a tocar guitarra. E eu comecei a tocar, eu tocava praticamente todos os dias. Quando não era ensaio, era culto. Quando não era ensaio nem culto, a gente ia para casa de alguém fazer um som. E dos 13, mais ou menos até os 20, eu me via na igreja praticamente todos os dias, de segunda a segunda. Ou eu estava em cultos, ou em reuniões, ou eu estava em ensaios, ou simplesmente eu estava lá com alguém. E o grande problema disso foi que, um certo ponto, eu parei de ir para a igreja por causa de Jesus, e eu comecei a ir para a igreja por causa de compromisso. Sabe, eu estava na igreja todo dia, mas eu era praticamente um crente desviado. Eu não tinha outro ciclo de amizade do lado de fora, eu vivia coisas diferentes do lado de fora, e eu tinha outra vida do lado de fora da igreja. E sabe, isso corrói. E quando eu fiz mais ou menos, sei lá, 19, 20 anos, com a faculdade, com a responsabilidade, com o emprego, com tudo, eu acabei tendo que me afastar um pouco, não ia mais todos os dias à igreja. E eu acho que isso que começou a piorar tudo mesmo. Eu comecei a viver uma vida bem louca, fazendo coisas que desde muito novo eu aprendi que eu não deveria fazer. E isso começou a acabar comigo, sabe? Naquele tempo, coisas que me destruíram aconteceram. Eu terminei um namoro que eu vivia naquele momento. Eu fui mandado embora de um emprego que eu tinha, que era top. Eu briguei com a maioria dos meus amigos da igreja. E foi um tempo muito solitário pra mim. E sabe, quando a gente tá solitário e não pode contar com Jesus, é extremamente doloroso. É complicadíssimo passar por isso sem Ele, porque sabe, Ele é a rocha, Ele é a base, Ele é aquilo que sustenta a gente. Sem Ele não dá, cara. E nesse período eu comecei a ler um livro. O meu pai tinha me dado esse livro já há algum tempo, eu não tinha lido, porque simplesmente, sei lá, não combinava, não condizia com o que eu estava vendo na época. E eu comecei a ler aquele livro e eu nunca fui muito emotivo, mas aquele livro fazia eu chorar copiosamente. Eu ia no ônibus fazer curso na época e eu chorava, e eu não entendia por quê, porque, sei lá, simplesmente aquilo me tocava de uma forma diferente. E teve um dia, eu estava fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo na época, e naquele momento parece que, sabe quando quebra um vidro e tu, oh, parece que quebrou um vidro na minha cabeça, e eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando: eu não te criei pra isso, eu não quero você pra isso. E a partir daquele dia eu falei: o que eu tô fazendo na minha vida? E eu orei e eu falei: Pai, se for da tua vontade, me traz de volta. Mas de verdade agora, porque eu não quero viver no mais ou menos, nunca mais. E eu comecei a, sabe, tomar as atitudes que eu achei que deveriam ser tomadas para aquilo acontecer. Eu comecei a buscar a Jesus de uma forma como eu nunca tinha buscado. Eu comecei a orar de uma forma que eu nunca havia orado. Eu comecei aí na igreja, não mais porque eu deveria estar lá, mas porque eu queria, porque eu precisava encontrar com Jesus. Eu entendi que eu não precisava ir à igreja, eu precisava ser a igreja. Estar no local era apenas uma consequência disso. E aquilo mudou a minha cabeça, sabe? Desde aquele momento eu vivo algo diferente. Eu nunca imaginei estar em outro país, em outra nação, pregando o evangelho, mas depois daquele momento, sabe, eu fui pra África pregar o evangelho, e é até estranho pra mim dizer isso, porque era algo irreal. Eu nunca imaginei estar à frente de nada, mas Jesus, cara, me presenteou com um ministério, que é o BIP, que, cara, é algo incrível, algo que eu sempre sonhei, algo que eu sempre pensei, alguém podia fazer isso. E num dia orando, eu falei: Pai, deixa eu fazer parte de algo como isso, bota isso no coração de alguém. E ele falou: tá no teu coração, mas estava no meu primeiro, então começa. E isso queimou no meu coração de tal forma, e sabe, Jesus continua queimando no meu coração até agora. Por mais que às vezes a gente se sinta mais fraco, por mais que às vezes a chama esteja um pouquinho menos abrasiva, sabe? A gente tem que dar um jeito de tacar álcool nela. Se você se sente atuno mais ou menos, cara, não fica assim. Bota o teu joelho no chão e vai orar. Sempre eu me sinto triste por algum motivo e eu fico pensando, caraca, eu tô triste, tô bolado com alguma coisa. E o Senhor toca no meu coração e fala, cara, eu te amo, eu tô aqui pra você, não fica triste. E aquilo me dá um conforto, sabe, que é sobrenatural. E eu sinto a voz de Deus, a mão de Deus sobre a minha vida. E tudo que Ele quer é que a gente tenha essa consciência, a consciência de que a gente não precisa se entristecer, porque Ele tá com a gente, o preço já foi pago e é tudo sobre Ele. Juventude em Movimento. Bom, acho que todos nós temos a nossa experiência com Deus. Eu acho que o convite que fica é para quem está ouvindo a gente, né? E ainda não tem, cara, a sua célula, ela é um caminho legal para você ter uma experiência com Deus. Se você não tem uma célula, procure os líderes de célula aqui da igreja. Entre em contato nas redes sociais que a gente vai te encaminhar para alguma célula. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós e Deus tem coisa nova para fazer na vida de cada um. Pessoa que está ouvindo isso e ainda sente que ainda precisa conhecer a Deus de verdade, procura a gente, que a gente quer orar por você, quer te conhecer. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Pode interromper que fica engraçado, entendeu? Pode brincar assim na hora. Humilhar ele. Não, mas a mulher, ela foi feita pra fazer isso com o homem, humilhar a gente mesmo, cara. Caraca, cara, Gabriel. Juventude em Movimento.